bota o macete na minha chuva. Bota, me bota. Quando toca essa, as novinha enlouquece. Quando toca essa, as novinha enlouquece. Tem novinha que só, tem novinha que desce. Tem novinha que só, vai. Agora mexe, que mexe, que mexe, mexe. Joga pepeca pro chefe. Que mexe, que mexe, mexe. Joga pepeca pro chefe. Que mexe, que mexe, mexe. Joga pepeca pro chefe. Que mexe, que mexe, mexe. Vem, vem. O trato te pega firme do jeito que tu não esquece. Te pega firme do jeito que tu não esquece. Que mete, mete, vai, vai no mete, mete, mete, mete. Joga pepeca, puxa. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Joga pepeca pro chefe. Joga, joga, joga, joga, joga, vai. Joga pra cima, vai. Paredão. Quando toca essa, as novinha enlouquece. Quando toca essa, as novinha enlouquece. Tem novinha que só, tem novinha que desce. As safada vai, vai, vem. Olha que bete, que bete, que bete, bete. Joga pepeca pro chefe. Que bete, que bete, bete. Joga pepeca pro chefe. Que bete, que bete, bete. Joga pepeca pro chefe. Que bete. Eu te pego daquele jeito, hein? O trato te pega firme do jeito que tu não esquece. O trato te pega firme do jeito que tu não esquece. Que mete, que mete, mete, vai, vai do mete, mete. Joga, joga, pepeca pro vai. Vai, joga, vai, joga, vai, joga, vem, joga. Vai, mamãe, vai. E joga, pepeca pro chefe. Joga, joga, joga pra mim, vai. Na frente do paredão, tá gostoso, é? Naquele pique. É na pegada do trator. Não confunda não, hein?